magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas Delvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os principais temas da atualidade. Lixo, esgotos e água vão aumentar drasticamente. Tremor de terra de segunda-feira já teve 10 réplicas. Feriado Municipal de Elvas recorda que resistir é vencer. Na rúbrica Testemunhos de Vida, contamos a história de Manuel do Tiro aos Pombos. Jorge Góis lança novo disco Fado Novo, Fado Velho. Dedicação leva basket às costas. A manchete do jornal Linhas de Elvas revela que o lixo, os esgotos e a água vão aumentar drasticamente. Valores superiores a 50% é o que os elvenses podem esperar nas próximas faturas dos serviços. Damos o exemplo de valores a pagar, quer no consumo doméstico, quer no consumo no setor do comércio. Na edição impressa, destaca-se o terremoto de segunda-feira, que já teve 10 réplicas. Os abalos sísmicos registados não ultrapassam os 2.5 na escala de Richter, sismos que não são sentidos pela população, que segunda-feira se assustou com o terremoto de Arraiolos a atingir os 4.9 na escala de Richter. Há outros temas que importa salientar. O feriado municipal celebrado no 14 de janeiro em Elvas e que recordou a valentia da população civil, nomeadamente a sua resistência perante a fome, a peste e os bombardeamentos a que foi sujeita em 1659, data em que ocorreu a Batalha das Linhas de Elvas. Na rúbrica Testemunhos de Vida, contamos o percurso de Manuel dos Anjos, popularmente conhecido por Manuel do Tiro aos Pombos. Completou 89 anos esta semana e recordamos as vivências de uma paixão em torno do Clube de Tiro e Caça de Elvas, onde se dedicou ao longo dos anos a preparar os pombos para as competições de tiro. A nível desportivo, realçamos a reportagem no basquetebol. Acompanhámos um treino da equipa de Elvas, onde sobressai a dedicação que permite alcançar o sucesso desportivo e a formação dos jovens atletas. Pode ainda ler na edição impressa todos os detalhes do mais recente trabalho discográfico de Jorge Góis, intitulado Fado Novo, Fado Velho, o qual é apresentado no Cineteatro Municipal. O novo disco do cantor elvense oferece 13 temas de fado e é uma homenagem ao seu pai. Destacamos ainda outras notícias publicadas no Diário Online do jornal Linhas de Elvas, em que demos conta da intenção do Governo a introduzir um novo limite de velocidade dentro das cidades. Em cima da mesa está a possibilidade de reduzir a velocidade máxima dos automóveis no interior das localidades, passando dos atuais 50 km por hora para apenas 30. No Linhas de Elvas, já sabe, acompanhe estes e outros assuntos. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Mudar o paradigma da Associação Académica da Universidade de Évora. É este o grande objetivo da lista vencedora que tomou posse na passada quinta-feira no auditório da Universidade de Évora. Ana Rita Silva, a nova presidente da associação, entende que há que dar uma pedrada no charco e conseguir, de uma vez por todas, que os estudantes e a comunidade local convivam em perfeita sintonia. A estudante considera que isto é possível com o empenho da massa estudantil e com o apoio do município, utilizando a cultura como chave. Olhando para dentro da instituição, a dirigente critica o atraso no pagamento das bolsas de estudo, afirmando não saber saber de quem são as responsabilidades, mas reclama uma solução o mais depressa possível. Considera ainda que um ano de mandato é muito pouco para conseguir realizar todas as estratégias e garante que com a sua equipa vai ser traçado um plano de atividades a longo prazo para a Associação Académica deste estabelecimento de ensino superior. O PCP, Partido Comunista Português, mostra-se preocupado com os atrasos e as indefinições relativos à construção do novo Hospital Central de Évora. Numa conferência de imprensa realizada ontem, os motivos dessas preocupações foram expostos pelo deputado do PCP, eleito pelo distrito de Évora, João Oliveira, e por presidentes de Câmara da CDU deste mesmo distrito. João Oliveira começou por salientar que, apesar de ter sido aprovada pela primeira vez e por iniciativa do PCP uma resolução em 2016 sobre a questão do hospital, o que constatamos é que, desde que tomou posse, o Governo tem-se limitado a afirmar intenções, mantendo o Hospital Central de Évora como estudos e projetos. Segundo o mesmo deputado, na nossa perspectiva não é aceitável que o Governo deixe para 2019, ano de eleições, o início dos procedimentos com vista à construção do novo Hospital de Évora, porque esta obra não pode ser um foguetório de campanha eleitoral, tem de ser considerado como um investimento estruturante para o Alentejo e para a vida dos alentejanos. Defendeu que não pode haver mais adiamentos e nada justifica que o Governo não dê início em 2018 aos procedimentos com vista à construção, quer aqueles que têm a ver com o modelo de financiamento, quer aqueles que têm a ver com o lançamento do concurso para a construção. Como tal, João Oliveira garantiu que vamos apresentar na Assembleia da República iniciativas legislativas para que esses procedimentos tenham início, para que até ao final da legislatura se possa começar a construção do hospital. Por sua vez, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, lembrou que há que completar o projeto, pois apesar do projeto do hospital estar feito, faltam, por exemplo, projetos relativos às acessibilidades. Para além disso, Carlos Pinto de Sá focou que já foi aprovado um grupo de trabalho relativo ao novo hospital, que integra responsáveis do Governo, Administração Regional de Saúde do Alentejo, Hospital do Espírito Santo de Évora, Câmara de Évora e Universidade de Évora, para que se prepare tudo para que tão breve quanto possível possa arrancar a obra do hospital. De acordo com o autarca, não compreendemos este atraso, o projeto é anunciado por vários governos e depois fica no papel, salientando que nos preocupa também que no Orçamento de Estado para 2018 não encontramos nenhuma rúbrica destinada ao novo Hospital de Évora, o que não é aceitável. A Escola André de Gouveia, localizada em Évora, fechou hoje como forma de protesto. A direção do agrupamento tomou esta decisão, que é corroborada pela Associação de Pais, pelo facto do estabelecimento não ter as condições alegadamente mínimas de funcionamento. A falta de condições na cozinha, em alguns pavilhões, o revestimento do teto do ginásio ser em amianto e a ausência total de pessoal não docente levaram a esta situação de encerramento da escola, com uma concentração junto ao portão logo de manhã. De acordo com o que o Diário do Sul apurou, a direção do agrupamento número 4 de Évora fez uma comunicação aos alunos, tendo estado nas salas de aulas a esclarecer sobre o que se está a passar. Solicitou ainda a colaboração da Associação de Pais para esta forma de reivindicação, que foi aceito, como explicou o presidente Dulce Santos. A Associação de Pais esclarece que as razões que levaram a esta tomada de posição de força pela direção do agrupamento são conhecidas pela comunidade escolar. Em dezembro, houve a ruptura de canalizações na cozinha que levou a que o refeitório tivesse fechado, esclarece a mesma responsável. Segundo as informações conseguidas, no início do ano fizeram-se obras na cozinha, mas verificou-se novamente problemas com a canalização e o refeitório voltou a encerrar. Com o copo bem cheio, a gota de água que o fez transbordar foi a falta de pessoal não docente. Tendo em conta que foram apresentadas baixas que levaram ao encerramento do bar, não havendo um único funcionário na escola. Uma situação de ruptura que, segundo fonte da Associação de Pais, é conhecida quer pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da Região Alentejo, quer pela Secretária de Estado de Educação, Alexandra Leitão. É um pão dobrado e com cabeça, tem um miolo compacto, de cor marfim acinzentado e uma crosta bassa e estaladiça, além de um sabor acidulado. Estas são as características do pão alentejano, apontadas por Francisca Valério, da Terras Dentro, Associação para o Desenvolvimento Integrado. Esta associação está sediada em Alcáçovas, no Conselho de Viana do Alentejo, e em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, tem desenvolvido um projeto denominado Qualificação do Pão Alentejano, com o apoio de fundos comunitários. O objetivo é conseguir a certificação deste produto, que tem características únicas, contando naturalmente com a participação das centenas de padarias que existem espalhadas pela região. A mesma responsável recordou que o projeto começou em janeiro de 2016 e era para ter terminado em dezembro de 2017, mas foi prolongado até março deste ano. No entanto, garantiu que o mesmo foi pensado e tem sido executado numa perspectiva sustentável, ou seja, não termina com o final do projeto. Explicou ainda que começámos com o diagnóstico e seguiram-se ações de sensibilização educação e informação a todos os padeiros da região, adiantando que contabilizamos cerca de 350 padarias e a maior parte está interessada no projeto. De acordo com Francisca Valério, estas ações também nos permitiram conhecer os padeiros que existem e os métodos que utilizam, ajudando a caracterizar as padarias do Alentejo. Francisca Valério focou que queremos ver concluído este projeto e depois vamos avançar para um processo de certificação do pão alentejano, evidenciando que ainda não sabemos qual, mas poderá ser o da indicação geográfica protegida. A necessidade da construção do Hospital Central de Évora é subscrita por todos os deputados eleitos pelo Distrito de Évora. No entanto, o tempo que já passou desde esta intenção, que tarda em ser concretizada, de acordo com a administração do Hospital do Espírito Santo de Évora e com a generalidade da comunidade, não pode ser recuperado. A moção apresentada na última Assembleia Municipal de Évora mostra a importância que é dada à construção deste equipamento hospitalar, também pelo deputado socialista por Évora, Norberto Patinho. O eleito explicou que este investimento está patente nas grandes opções do plano para 2018, apesar de não estar explícito no Orçamento de Estado. O deputado afirmou ao Grupo Diário do Sul que o Ministro da Saúde está convicto de que seja possível alocar verbas do atual quadro comunitário Alentejo 2020 para esta obra ou, em último recurso, ir buscar financiamento bancário. O deputado reiterou que temos de cruzar o orçamento com as grandes opções do plano e as grandes opções dizem que este governo está determinado na construção deste novo hospital. O eleito afirmou mesmo que, dentro das verbas que estão alocadas à saúde e aos investimentos da saúde, certamente estarão cabimentadas as necessárias para adaptar, atualizar e preparar o concurso. Norberto Patinho disse acreditar que o concurso público, que é internacional e moroso, seja lançado ainda este ano ou no princípio de 2019. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.